vida com esses olhos de fogo, lábios de mel, pele macia. Dentro de você mora um anjo que me faz viver e sonhar. Um anjo doce do bem, meu coração é refém, preso no seu olhar. Cego de paixão, louco de prazer, eu vou te amando. Perto desse amor, eu não consigo ver o tempo passando. Eu e meu anjo dentro do paraíso, o amor que eu preciso. Eu e meu anjo, nada é proibido, nosso amor corre livre. Eu e meu anjo, quando a gente se ama, faz o mundo parar. Meu anjo, meu anjo, eu e meu anjo, essa loucura de amar. Cego de paixão, louco de prazer, eu vou te amando. Dentro desse amor, eu não consigo ver o tempo passando. Eu e meu anjo dentro do paraíso, o amor que eu preciso. Eu e meu anjo, nada é proibido, nosso amor corre livre. Eu e meu anjo, quando a gente se ama, faz o mundo parar. Meu anjo, eu e meu anjo, essa loucura de amar.